Boa noite, estamos aqui mais uma vez para apresentar o Tweep News, seu programa de notícias e variedades da internet. Eu sou o Dante e estamos aqui com o Homem do Tempo, Presto. E aqui está chovendo muito, já estamos o frio está chegando a menos 3 graus, mas vamos com os esportes com Magaren. Estamos aqui, a partida foi interrompida porque os abutres estão sobrevoando a carcaça. Os abutres estão sobrevoando a carcaça. Referência a um certo filme aí que eu não vou citar. Ok, tudo bem. E então vamos falar das notícias que saíram no nosso querido e amado Salve Salve site, aracnofan.com.br. Tecnicamente seria desde o último Tweep News pra cá. Só que tem muita notícia já velha, né, gente? Que já tá batida. Então a gente vai fazer um resumão aí do que é mais relevante e juntar aí algumas notícias que estão correlacionadas de alguma forma para comentar aí ao longo desse programa. As nossas notícias são tão relevantes no momento que elas são feitas que elas caducam logo depois. Ah, mas hoje em dia é assim. É, sem jeito. Se você não falar na hora, 2 dias depois já é coisa velha. Mas é, só pra falar, a maioria foi sobre o filme Guerra Civil. Quem queria saber já assistiu. E quem, olha, até rimou, quem não assistiu, gente, até agora, liga pra spoiler. Agora é morre no final. Fala mesmo. Cadê o esquilinho? Morreu também, agora. A garota esquilo também, já? Mal entrou, que absurdo. Mas então, temos aí uma notícia do dia 2 de maio, publicada no site pelo Lucas Felipe, comentando que a Panini lança o primeiro HQ em formato digital. Ela foi muito polêmica, essa matéria. Polêmica não, foi a polícia do pessoal mesmo. As pessoas não entenderam e acharam que a Panini estava sacaneando o leitor e publicando matéria, publicando uma revista da Espanha. A Panini já erra tanto que na hora que faz, não é erro, o pessoal já pensa em erro. Contextualize, Magari. Tipo, então, no caso, era uma história que saiu na... Faz parte da Aranha Verso. Aranha Verso. É um personagem. Foi na Aranha Verso 3, né? Foi. Lá nos Estados Unidos também ela saiu em versão... Agora eu não lembro se a... Ah, na versão impressa ela saiu... Foi ao contrário daqui, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas... Como eu disse, eu sempre digo, isso nunca me impediu de falar as coisas antes. Não vai começar agora, não é verdade? Vai ser agora. No Aranha Verso, lá, eles publicaram a versão em inglês e espanhol, e online eles disponibilizaram a versão em inglês. Porque eles fizeram o contrário, eles publicaram em português, né, e digitalmente eles puseram em espanhol. Ah, foi publicado, o que foi publicado nos quadrinhos, na versão impressa, foi em português, então. Foi. Ah, eu pensei que ela ia ter culhões de publicar em espanhol. Né? Espanhol foi no encadernado que eu comprei aqui. Ela tem nos dois, aquele encadernado lá. Vai ter as duas. Termina a história e começa ela de novo. Legal. Eu tô enrolando ela pra ler quando a gente for gravar sobre a revista. Tá quase na hora, então, já. Mas então, vamos ver, né, como é que isso vai repercutir aí, se vai ter adesão do pessoal. É difícil, né? Eu não sei. Eu acho que não é nenhuma iniciativa, é uma ideia bacana. Ela seguiu o estilo que a Marvel fez lá. Mas não indica tendência nenhuma de uma possível publicação digital. Igual tem nos Estados Unidos, que as revistas saem em formato normal e também saem digital se você quiser. Uhum. Ainda isso, bem que eu não gosto de digital. Não. Eu também não. Mas eu acho que também não dá nem pra tentar medir, porque já que a revista foi publicada no formato físico, é um ou outro que vai ver em digital, porque vai achar que vai chamar atenção, mas não dá pra você medir. Ah, não, assim, o pessoal tá buscando mais digital do que a versão física e resolver mudar. Eu acho que ela não tem relevância nenhuma pra fazer uma pesquisa desse porte. É, não, e pra acontecer isso mesmo, né, meu, tem chão ainda, né? Muito chão. Mas é interessante, se for pensar, que o Homem-Aranha sempre indica tendências na Marvel. Ele é o primeiro 2099, ele é o primeiro do universo Ultimate. Agora a Panini usou o Homem-Aranha para testar os dois formatos de papel, né? Os dois tipos de papel. O Presto ouviu o nosso podcast de sexta-feira que nem saiu ainda. Você tá falando que eu falei a mesma coisa. Olha só. Ah, então. É o branco. É, então, é que eu fui pro futuro e eu já vi tudo. E agora eu vou alterar o passado. Segura a porta aí pra mim, Presto. Segura. Não, se você ficar gritando isso, a gente vai perder alguém do grupo. Bom, Mas é isso então, minha gente. Essa foi a notícia sobre esse lançamento da Panini. Na sequência, a grande notícia falar... foi eu saber o futuro, né? Isso também. Então, na sequência, vamos comentar aí sobre a matéria publicada no dia 14 de maio de 2016 pelo nosso querido amado Salve Salve Magaren. Quem? Sobre quem? O desenho. Não é o Raimundo Nonato. Sobre o desenhista do One Punch Man que fará a capa para Spider-Verse no Japão. Silêncio, cri cri cri. Quem que é? Quem que lê One Punch Man? Eu nunca li One Punch Man, não. Tipo, é uma... Quem lê mangá ou acompanha sabe que essa série tá fazendo bastante sucesso. Ela começou meio como fanzine no Japão e acabou ganhando um fanzine digital, né? E a história era engraçada o suficiente para uma editora chegar e falar: não, vou comprar essa ideia e vamos publicar isso em mangá. E tá fazendo sucesso, eles estão fazendo, fizeram um anime, tá? A primeira temporada acho que já foi ao ar. Não me chamou muita atenção, eu tenho preguiça dessa série, mas tá. Ela tá indo bem, e agora por isso que devem ter chamado ele para desenhar uma capa do. O desenhista, né? Porque não é o mesmo autor. Na verdade, esse desenhista aqui já está acostumado a desenhar capas. Ele já desenhou algumas capas variantes, tipo Ilha das Aranhas, como eu coloquei no texto. No post, né? Renova Seus Votos também. Até um filme, até uma ilustração lá do Mary Jane 1 ele fez também. É, provavelmente aproveitaram que iam estar lançando lá em 6 edições, né? O Spider-Verse lá no Japão. Japão! E aí chamaram ele pra fazer essa capa. Né? E legal é a referência no logo do Spider-Verse lá em cima, que é a mesma fonte do Spider-Man japonês lá. Muito bom. Bem. Será que isso... Na verdade é mais coincidência dele ter esse... dele fazer um Punch Man do que ele ser chamado por algum motivo. Ou talvez a Marvel tenha interesse de trazer um Punch Man para os Estados Unidos. Não sei se ele já está sendo publicado nos Estados Unidos. Quem publica isso normalmente é... Tem uma editora que publica bastante mangá nos Estados Unidos e a Dark Horse que pega algumas coisas também. O problema do Punch Man é que ele saiu no momento errado aqui no Brasil. Todo mundo só tá falando do primo dele. O impeachment. Nossa, e eu esperando que ia ser alguma coisa. Mas foi alguma coisa. Você tá ficando previsível, Magana. Foi alguma coisa. Eu fui muito infantil. Eu tava achando que ia... ele ia falar alguma coisa séria. Nossa, o que vai sair? Não, não sei o nome. Saiu? Você foi juvenil, presto. Uma piada de... pra ser nossa. Foi muito juvenil. Você tava esperando algo diferente do nosso Carlos Alberto, do Aracnofã. Você como? Tô esperando uma análise profunda. Enfim, seguimos para o longo animado. Isso aí. No dia 13 de abril, nós estamos totalmente fora de ordem cronológica, hein? Estamos indo e voltando no passado, presente e futuro. Estamos quase como o Bran. Publicado também pelo Magnânimo Magaren. Tivemos a notícia do longo animado do Aranha. Teve seu logo revelado, né? Aonde foi, Magaren, que isso ocorreu? Ah, nos Estados Unidos. Não foi? Ah, foi. Na época da CinemaCon, que também lançou um monte de coisa sobre o filme, sobre um monte de... A primeira vez que foi revelado o nome também do filme, que era o Homecoming. Também liberaram isso, que é o jogo que eu tinha comentado uns tempos atrás, que foi revelado que a Sony ia lançar esse desenho, esse longo animado, vai ser dirigido pelo pessoal que fez o Lego filme. Tudo é incrível. Boa notícia. Será que vai ser legal esse desenho? Não sei. É da Sony. A última coisa que a Sony fez foi Espetacular Homem-Aranha. Então vamos dar um voto de confiança. Mas vai acabar o Ultimate Spider-Man? Não, isso aqui é um longa animado. Tipo as animações que tem soltas aí já de outros heróis. Outros heróis. Que a DC faz também com os personagens, né? Só que vai ser um longa, uma hora e vinte, sei lá. Não vai ser série. Sim. Eu não tô acostumado com as séries da... longas metragens da Marvel ultimamente em animado. Não teve? Ultimamente não teve. Faz tempo, né? Que não faz tempo. Então, teve alguns em japonês. Não, mesmo assim não era longa. O último longa. Não, acho que teve longa. Chegou a ter longa. Não, teve o longa que foi aquele do Jusseiro e Viúva Negra. Japonês. Mas americano assim, acho que o último foi aquele Planeta Hulk, Hulk versus lá. Sim. Ah, esses foram legais. Eles são simples, mas são legais. Muito bem. Partimos Vai ser em então. Dezembro de 2018. Não partimos então. Partimos, tchau, pessoal. Até a próxima. Partimos então para as notícias sobre o filme. O nosso Spider-Man Homecoming. Homecoming. Han Solo tá no meio aí. Isso. Só que ele cansou de ficar sozinho e agora ele tá comendo. Ok, isso não ficou muito bom essa frase não. A gente pode cortar, porque tá meio esquisito. Mas então. Ah, pode deixar que eu corto, Dante. Claro. Mas então, Presto, quais notícias temos aí sobre Spider-Man Homecoming? Vários rumores. Um rumor que era rumor, depois deixou de ser e agora é de novo, não sei. Parece os títulos do Marvel Now. Acho que é um dos principais que é o Michael Keaton. O Michael Keaton que tava no filme, depois não tava mais, aí depois tava novamente. E agora a última notícia é que ele estará como alguma coisa. Até hoje que a gente tá gravando, ele está. Quando esse programa sair, eu já não sei. E ele é um ator caro, principalmente depois de ganhar Oscar. Não, ele não ganhou Oscar, mas ele foi indicado. Não ganhou? Não, melhor ator. É, ele não ganhou. Eu acho que ganhou alguém de tipo, outra categoria pra esse filme e ganhou, mas... O filme ganhou melhor filme. Foi melhor filme e melhor diretor, não foi? Foi ano passado. Que foi. O ator, acho que foi aquele cara que faz o Stephen Hawking, né? Isso, justamente. Quase que eu falo Stephen King. Isso. Eu quero ver um filme do Stephen King. Assiste o Comboio do Terror, tem o caminhão do Andy Verde lá. Quer dizer que você nunca viu o caminhão do Andy Verde? Já vi. Lembro. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Enfim, ele ficou nesse vai e volta, principalmente agora que ele voltou a ser um grande astro de cinema, o Michael Keaton estava meio apagado, então é meio estranho ele aceitar fazer um filme de super-herói. Porém, de uns tempos pra cá, filme de super-herói tá perdendo o estigma. Eu nunca ia imaginar o Michael Keaton no filme de super-herói. É que a última vez que ele fez, ele não era tão conhecido. Né? Na época, né, gente? É, outro momento. Então, o pessoal tá falando que ele pode ser o Abutre, apesar de que os rumores, que não sei se são rumores, se vão ser rumores, é que ele pode ser o Norman. E era isso que tava atrapalhando ele assinar o contrato, porque ele não queria assinar pra vários filmes. Sim. Acho que agora a Marvel falou mais alto, Chiclin, aceitou. Ele não tava querendo se comprometer, né, a muitos filmes. Apesar que o último filme dele que eu vi foi aquele bosta do Policial de Borracha, né? Qual? O Robocop. Policial de Borracha. Nossa, não lembro disso. O novo. Tem o Michael Keaton? Tem. Ele que é o chefe lá da empresa lá que faz. Nossa, nem lembrava. Não achei o filme ruim. Ele é... Não é grande coisa. O Robocop só só ataca, usa arma de choque. Tirando isso. É a nova geração. Pois é. Bom, mas aí temos também rumores, né, de outros atores que terão cotados para o filme. A gente tem o Gary Oldman, que estava cotado para ser o Spencer Smythe, e o Andrew McCarthy, cotado para ser o Miles Warren. Outros atores que talvez estivessem cotados aí para a vaga do Norman era o Jason Clarke e o Doug Gray Scott. E o pro Abutre, que a gente ainda não sabe, né, se vai ser o Michael Keaton ou não, também tava cotado o Mark Rylance. Que é o mais com cara de velhinho. É, ele ficaria legal. Ou no Abutre, ou como também não tem nessa matéria aqui, porque foi depois. Também falaram que pode ter o Consertador no filme. Ele também ficaria legal. Ficaria bom. Consertador. Sim, eu vi isso. Bem legal. E um deles é o John Connor, né? Não. É. É o John Connor. Jason Clarke. A pior versão do John Connor. Come to me if you want to live. Ou não. E além disso, tem a Liz Allen. Deve aparecer. Aquela atriz que Laura Henry, ela que revelaram uns tempos atrás que ela ia estar no filme. Que o papel dela vai ser a Liz. Ela vai ter um flash com o Peter. Um flash com o Peter. Ah, desculpa, você falou flash? Eu entendi flash, desculpa. Não, flash é na próxima. Aqui que tá o Blake Jenner, que pode ser pro papel do flash. Pô, agora que eu dei o espaço, você não fez, Dante. Desculpa. Eu parei pra falar. Encaixa aí, mano. E, por último, que pouco tá cotados pro papel de Harry Osborn, o Daniel Zovato e o Charlie Howe. São possibilidades aí. E é claro que vai ser mais uma trilogia, né? Por que eu não coloquei foto do Charlie Howe aqui? Não sei, você não encontrou o Charlie Howe. Não, você acharia acho que eu pulei, sem querer. Você já desconsiderou. Esse não vai, não vou nem pôr foto dele porque não vai ser ele. Tirou. Olha só, carinha de criança. Então ele eu achei mais parecido, melhor pra ser o Harry do que esse outro que eu pus a foto aí. Tá entendendo. É mesmo, caramba, agora que eu tô vendo. Ó, o Charlie Howe, ele fez Piratas do Rock. Esse filme é muito engraçado. É de uma rádio pirata que fica, só toca rock, óbvio, e fica fora da... Ela fica passando as músicas pra Inglaterra, mas ela fica fora do campo lá que a Inglaterra tem jurisdição. É bem, bem legal. Ele fez A Bússola de Ouro. Nossa, mas A Bússola de Ouro, acho que ele era um bebê, né? Ele não fez muita coisa. Nossa, esse outro menino aqui, o que, que ele fez, o Daniel Zovato? Que a cara dele é bem, bem familiar, mas não tô lembrando o que eu vi com ele. Sei, deve ser parente da Demi Lovato. Ok. É o parente russo da Demi Lovato. Ele fez Corrente do Mal, Encalhados, Fear of the Walking Dead. Ah, ele é um... Ele fez Fear? Qual a noite? Ele tá no Fear, verdade. Não sei quem é. Ele é drogado, não, ele não, né? Não, não, eu é drogado. Ele não é drogado, não. Ele é o... Até só em 3 episódios. Ele é o menino do rádio, que fala tá. com a menina. É dessa temporada, então. É da segunda temporada. Eu ainda temporada. Não vi. Ah, tá. Temporada ainda... Eu parei no episódio 3, eu acho. Ele fez um episódio de Agente da S.H.I.E.L.D. Ah, eu tô vendo. Nossa, mas nem lembro. Não, nem ele. Não, ele lembra, porque foi uma das únicas coisas que ele fez. Uma das poucas coisas que ele fez. Não, é verdade, o outro menino é muito mais a cara do Harry, gente, pelo amor de Deus. Quem que tá contando essas pessoas aí? No fim não vai ser nenhum deles, né? Vai ser um outro que parece menos ainda. É, e que nunca ninguém ouviu falar. Nem sabia, ah, é, você tava sendo cotado. Porra, ia ser legal o Doug Gray Scott pra Norman Osborn, hein? Eu acho ele um ator muito bacana. Não sei quem é. Ele fez o... O que ele fez recentemente, cara? Ah, ele tá no Fear the Walking Dead também. Ele é o Thomas Abigail. Eu assisto esse Fear the Walking Dead, mas é bem fraquinho, né? Os atores são bem... Ah, eu gosto, viu? Eu acho legal. Eu parei no terceiro, que tava uma chatice. Da primeira temporada? Não, dessa, vai. Ah, tá, da segunda. Nossa, ele fez Hemlock Grove, uma das únicas séries que eu parei de assistir. É, eu não consegui prosseguir também, não, com essa série. É muito ruim essa série. Não aguentei mais, não. Também. Eu gosto pra caramba do tema, eu assisto muita porcaria, mas essa daí foi difícil. É da Netflix. Ah, o então, legal é que pelo menos a Netflix foi até o final. Então, eu gosto do tema, eu boto uma fé nas coisas que a Netflix faz, mas essa não essa foi complicada. E também, nesse filme, foi confirmado que teremos uma participação aí do Robert Downey Jr. Porque afinal. Robert Downey Jr.? Esse nome não me é estranho. Filme da Marvel, se é filme da Marvel, ele tem que aparecer. Desculpa, vai ter participação do Tony Stark. Ah, tá. Robert Downey Jr. Já tava digitando no Google aqui pra ver quem era. Pra saber quem era, tá certo. O que ele fez além disso? Não são a mesma pessoa? Não foi o Tony Stark que fez o Chaplin ou foi o Robert Downey Jr.? Tony Stark não fez o Sherlock, né? É verdade, acho que foi. Não, o Sherlock era o Tony Stark. Por quê? Mas a gente não sabe ainda como que vai ser, né? Se vai ser uma participação grande, se são os relances, umas coisas, tipo, o cara que é consultado de vez em quando, né? Vamos ver, né, como é que vai ser isso daí. Eu acho que não deve ter muito, porque a grana deve ser alta, né? Ah, mas ele já tá no filme, não é? Ele não paga os caras não pagam por minuto que você aparece. Ah, não? Você tá num contrato no filme, você tá no filme. Ah, mas seja 5 minutos, seja filme. Eu achava que eles negociavam o cachê com base na meio que assim, não digo por minuto, mas na quantidade de trabalho que o cara vai ter pra gravar cenas. Se for só uma cena, 3 cenas de 5 minutos cada uma, ele não vai trabalhar nada, né? Quase nada. Mas acho que não, né? Eu acho que, seguindo aí o linha do Guerra Civil, eu acho que vai rolar aí umas lutas e umas participações mais pesadas do Homem de Ferro aí. Olha, esse Robert Downey Jr. fez um filme aqui chamado Homem de Ferro, parece legal. Conheço, parece bom. Não assiste o terceiro, que não vale a pena. Tá, eu gostei do terceiro, me julgue. Eu não achei que foi toda aquela bosta que falaram, mas também não foi bom, não. Não, não, é aquele filme mediano. É que hoje em dia o pessoal não pode dizer que é um filme mediano. Ou é ótimo ou é uma bosta. Sim. Não, é que eu coloco... Dentro dos filmes da Marvel, eu coloco ele lá embaixo. Eu gosto do Thor, por exemplo, que ninguém gosta. Do Thor? É, eu gosto do segundo. Do Mandarim. É? Mandarim desse. Ó, viu? Do segundo? Nem conseguiu falar direito. Bom, minha gente, mas então é isso. Essas foram as principais notícias. Apesar que temos mais uma última coisa para falar, né? O quê? Uma que a gente já vem falando. É, então, quem acompanha os Glasks e qualquer coisa agora que a gente tá lançando. Eu realmente não tinha ideia do que vocês. Qualquer coisa que a gente tá gravando e produzindo já sabe que agora o Aracnofan ele tem um padrinho, que é o gangster nordestino que cuida do nosso site na internet, porque a internet é um lugar muito obscuro e perigoso, né? Agora é minha vez de perguntar, o que é o padrinho? Deixa eu te perguntar pra mim. Nossa, droga. Então, o Padrim é um site de... Não sei, é um site de colaboração espontânea? É quase... eu lembrei de geração espontânea agora. É quase um site de relacionamentos, praticamente, né? Com a diferença que você paga pra obter coisas. Bom, aí, tem um site de relacionamento que você paga também. A gente não pode citar nesse horário, mas... Nesse horário pode, já é meia-noite. Passou da meia-noite. A gente já discutiu sobre isso. A gente nunca sabe que horário que a pessoa vai estar ouvindo. Não pode, mesmo assim. Tem que colocar um dispositivo que apita se estiver fora do horário. Yeah. Do horário necessário. Vamos patentear isso. Certo. A gente tem que patentear isso de alguma forma, essa tecnologia de alguma forma. É uma tecnologia interessante, vai. Primeiro então, só falta desculpa como fazer. Ah, não deve ser tão difícil. Ele vai estar ligado ao celular ou ao computador. Sabe, de forma que quando o rádio estiver tocando lá, o negócio que você usa para escutar estiver funcionando, ele vai estar ligado a algum computador ou celular e ele vai puxar o horário. Ó, estamos dando ideia. Então, financie o Padrim, que a gente vai dar várias ideias para você fazer de projetos que você pode ganhar dinheiro, porque a gente só joga as ideias, a gente não sabe como fazer. Isso aí, nós somos pessoas criativas, pessoas que tá ali na... fazendo brainstorm só, e não é o 9. Vamos lá, uma hora a gente acerta uma frase boa. O Padrim é tipo um financiamento coletivo, só que ele é constante, né? Ele não tem um tempo pra acabar, pra ajudar a financiar o próprio site Aracnofan. Em contrapartida desse financiamento, desse dinheiro que a gente está pedindo, a gente vai conseguir manter o domínio do site sem tirar dinheiro do nosso bolso. Mas vocês, quem estiver contribuindo vai ter uma contribuição, não, aqui. Quem estiver contribuindo vai ter uma compensação, uma recompensa. E aí, dependendo de quanto contribuir, que vai de um real, que vai ajudar, já ajuda pra caramba. Qualquer um real ajuda. A gente tem até 130 reais por mês. Mas enfim, ninguém precisa pagar 130 reais. A gente tá contente com 5, não, 10, precisa, sim. Que é 20 isso, reais. Tem que ser alto, joga alto, preço. Para com isso. A ideia é que cada patamar, cada... Tem algumas metas, né? Cada real que você der 5, 10, 20 reais, você vai ter uma recompensa diferente que vai sendo acrescentado. Desde da risada maléfica, das frases clássicas do Mônio, todos que já receberam, até participar do grupo de conversa que a gente fica discutindo sobre o próximo programa, participar do próprio programa, ter os podcasts antes de ir pro ar, várias coisas, isso especificamente, isso aí você vai ganhar. Se você deu, por exemplo, 10 reais, você vai ganhar vai ter uma postagem agradecendo, vai ter o áudio personalizado e acesso ao grupo exclusivo dos padrinhos do Aracnofan. Ponto. 10 reais é isso. E aí tem as outras categorias. Além disso, a gente vai somando a contribuição de todos e estabelecendo e alcançando metas. 40 reais por mês é a meta que a gente precisa para garantir o domínio de hospedagem do site. Mas a partir disso, a partir de 150, e tá próximo, a gente vai ter hangout mensal. Vixe, tá próximo? Oh, meu Deus. A gente tá com 136 hoje. Olha, então, a partir de 150 reais, vamos ter hangouts mensais, para alegria de todos. A partir de 300 reais, a gente tem um vídeo novo por semana. A partir de 500, vamos ter sorteio mensal entre todos os padrinhos. E 1.500 é a dominação mundial, que é o que todo mundo quer, desde que o cérebro e o Pink ficam tramando. Isso aí, e como o Prince falou, qualquer um real vai ajudar a gente. Porém, eu recomendo fortemente que no mínimo vocês doem 5 para dar trabalho pro Mônio. O vagabundo fica em casa o dia inteiro para gravar os áudios para vocês se divertirem aí nas suas residências. Olha só, a gente tem no Facebook 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas. Se cada um contribui com R$1. Porra, hein? A gente tá ferrado e vai ter hangout mensal. Nem que o Prest tenha que gravar debaixo da caverna dele lá, em alguma das viagens aventureiras que ele faz por aí. Pois é, mesmo com o carro tombado, eu estarei gravando. Gravar durante a tombagem do carro. A tombação do carro. E é isso aí, minha gente. Então ficamos aqui com mais um Tip News pra você, do site aracnofan.com.br. E não perdam, sexta-feira agora temos mais um Tweepcast estrobonoficamente maravilhoso aí pra vocês. E mês que vem a gente volta com mais notícias quentíssimas que a gente já contou e estamos recontando. Até mais. Falou.